caralho, hein? Balada lotada, meu truto. Que dá ideia na mina ali, hein? Será que ela vai chegar com nós, né? Marreta, DJ Soares no beat. E aí, Rick Friends? Qual é a bode? Ela desceu da Land Rover, game over, view. A Cinderela surgiu, desfilando pela fila, roubando a cena com o seu toque sutil. Billie Jean, a calçada até brilhou, sapato couro branco, a balada todo olhou. Elegante, belo par de pulseiras, rubis, diamantes, brilhantes. Estrelas são duas tatuadas perdidas em seu quadril. Fiz um elogio, meu Deus, ela me ouviu. Olhou, se abriu pelo meio, se aproximou. Outra dose de tequila veio e só confirmou. 3 da manhã, peço gelo e hortelã. Um copo e 2 canudos pra minha anfitriã. Ela bebeu, agradeceu. Meu Deus. Ai, ai, ai. Hoje eu sou sua, só pega a fila. Pede mais uma, outra tequila. Tô esperando, só não demora. Eu tô querendo, só se controla. Hoje eu sou sua, só pega a fila. Pede mais uma, outra tequila. Tô esperando, só não demora. Eu tô querendo. São 3h45, ela me puxa pela mão. Atrapalhado eu vou, levo vodka e limão. Sem reflexo, meio reflexivo. Louco por sexo, tô apreensivo. Meu corpo bambeia, cabeça girando, pista cheia. Pego pela cintura, ela gira o bambolê. Tô louco pra ver esse avião mexer. Rola um beijo lateral, são quase 4h30. Música é sensual, tô preso pela teia. Ela desliza, sobe minha camisa. Sussurra em meu ouvido, meu corpo paralisa. Só 1 minuto, ela pede pra ir ao banheiro. Tiro minha comanda, separo meu dinheiro. Vou até o caixa, tô ansioso pro final. Dou a volta no baile, ela some sem me dar tchau. Hoje eu sou sua, só pega a fila. Pede mais uma, outra tequila. Tô esperando, só não demora. Eu tô querendo, só se controla. Hoje eu sou sua, só pega a fila. Pede mais uma, outra tequila. Tô esperando, só não demora. Eu tô querendo. Será que o bico tem uma pulseira pra eu subir? Ali no mezanino, só pra conferir. Ela sumiu, tô balão, perdidão. Perguntei pro garçom se ele viu, disse não. Belê, belê, vou esperar fazer o quê? Toca outra do Fuentes, vou descer pra dar um rolê. De perna cruzadas ela tá, sentada no sofá. Agora é só chegar e perguntar. Vem cá, vem cá, vamos fechar esse bonde. Sua casa, me casa, gata, vamos pra onde? Bate 5 no ponteiro, pegação de 1000 graus. Sobe a temperatura, vou avançando o sinal. E aí, vamos encostar? Demorou? Qual vai ser? Já tô uma cota esperando você. Já tô uma cota esperando você. Já tô uma cota esperando você. Hoje eu sou sua, só pega a fila. Pede mais uma, outra tequila. Tô esperando, só não demora. Eu tô querendo, só se controla. Hoje eu sou sua. Pega a fila, pede mais.